não adianta chorar e nem pedir colinho de mamãe. Ah, pelo amor de Deus, para tudo! Chega! Eu não aguento mais! Pode rir. Pode gritar. Meu Deus, alguém me ajuda! Pode pedir ajuda. Mas dessa vez, você não escapa. Alô, amigos, bom dia. Bem-vindos à Onda da Manhã. Você acaba de sintonizar os 100.2 do FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Quem vos fala é este vosso amigo Luís Fonseca, que vos cumprimenta e vos deseja um dia bom. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. E não temos segredos para ninguém, especialmente para si. Tudo o que fazemos aqui é às claras. É bom estar consigo. Onde quer que se encontre, encontra-se muito bem. E não se esqueça de agarrar o seu dia por dentro, porque nós damos-lhe o movimento. Como habitualmente e semanalmente, aqui nos 100.2. E vamos à nossa saudação musical, muito calminha, a voz de Itália, Laura Pausini. Fique bem, fique nos 100.2 do FM da Boa Nova e esta é a sua Onda da Manhã. Tradita da una storia finita e di fronte a te l'ennesima salita. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Mai, tu non mollare mai, rimani come sei, insegui il tuo destino. Perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi. Ma se ancora resterai persa senza una ragione in un mare di perché, in cui il rimorso ti sveglia per la paura di sbagliare. Mai Boa Nova é a sua rádio, a sua rádio. Onda da manhã é a sua onda da manhã. Onda da Manhã, aqui nos 100.2, e a música que vem do outro lado do Atlântico, Brasil, Djavan, Azul, ou Lilás, Lilás. Thank you.

Onda da Manhã consigo, aqui, nos 100.2 da Boa Nova. Somos assim, fazemos uma rádio sem segredos para si. E falando em vocês, vai daqui o meu grande abraço para Arganil, Góis, Lausanne, Ceia, Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente linda, tudo gente boa, aqui na Boa Nova. Para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, o nosso abraço também é extensivo para França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Estados Unidos da América, Angola e Moçambique. Onde quer que se encontre um português, um imigrante, a Boa Nova está consigo. Boa Nova, uma rádio sem fronteiras, a transmitir nos 100.2 do FM. Se vai na estrada, por favor, o tempo não está para brincadeiras. Chuva e mais frio. Portanto, conduza com segurança e prudência. É isso aí, sou Jorge, você é meu parceiro e é o parceiro de todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Se eu precisar de uma mão ou de uma força qualquer, ele tá junto sempre firme, não dá de mané. Ele que agita o carvão, o braço, garfo, a colher. Oh, esse aí é meu parceiro. É isso aí. E você, Sr. Jorge, também é meu parceiro. Não fosse o Sr. Jorge estar aqui nos 100.2 da Boa Nova, juntamente com este vasto auditório da Onda da Manhã. É bom estar consigo. E por falar estar consigo, você já preparou a sua máscara? Ou vai tirar a máscara? Estamos na época do Carnaval. Já pensou qual é a fantasia que você vai colocar para estes dias de folia em todo este pequenino Portugal? Eu já tenho a minha. E você, já tem a sua? Não me diga que não tem. Se não tem, eu acho que o meu amigo deveria ter. Mas vamos lhe dar a música para você colocar a máscara. Aí está. Vá dando à anca. Onda da Manhã. Aqui nos 100.2 da Boa Nova. É bom estar consigo. Somos assim, fazemos uma rádio sem segredos para você. Que coisa mais linda.

com o Estrela da Tarde, que aconteceu em 1976. Tourada aconteceu em 1973, com a presença de Fernando Tordo, e vamos continuar a lembrar tudo aquilo que aconteceu no Festival da Canção da RTP e posteriormente na Eurovisão. Em 1989, os Da Vinci. Presença inconfundível dos Da Vinci, 1989. Presença portuguesa no Festival da Eurovisão. Outra presença de destaque. Estamos a falar de José Cid. José Cid aconteceu em 1980, com a canção Suspense, Um Grande Amor. Bye. este amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É o mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo. Recordando o Festival da Canção, na RTP, e que tiveram lugar na Eurovisão. E vamos fazer a última apresentação. Depois do adeus. Tu te deste em amor.